caminho de ir, de voltar, de sorrir e chorar. Estrada do amor, de margens em flor, que na vida meus passos guiou. Só quantas vezes passei por saber de alguém a esperar, e a ti meu caminho podia confiar, o desejo de ir sem voltar. O sol, a chuva, o inverno e o verão fizeram de sempre mudar. E eu, um joguete das coisas do amor, aprendi a sorrir e a chorar. Tu, silêncio a falar, prometendo sem nada pedir, eterno seguir, igual és a mim. Pois eu fui e não soube ficar, meu caminho de ir e voltar. Aprendi a sorrir e a chorar. Tu, silêncio a falar, prometendo sem nada pedir, eterno seguir, igual és a mim. Pois eu fui e não soube ficar, meu caminho.